Paz do Senhor. Tem muitas pessoas que dizem não ter tempo para nada. A Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Diabo é um espírito, e todo espírito precisa de um corpo para se manifestar. Assim como o Espírito Santo de Deus, que precisa do corpo de Cristo para se manifestar. Mas o que é que ele pode roubar que ele possa usar? Se ele roubar meu dinheiro, meu carro, minha casa, ele não tem como usar. Mas uma coisa ele pode roubar que eu acho muito importante. Além da minha paciência, da minha paz e alegria, ele pode roubar o meu tempo. Porque com o meu tempo, ele destrói a minha comunhão com Deus. Não deixe o inimigo roubar o teu tempo. Por isso que muitos dizem não ter tempo. Talvez seja isso que esteja acontecendo. Inimigo roubando. Pense nisso. Deus te abençoe. Até amanhã.